A noite é nossa, vamos aproveitar. Com a roda de samba tudo vai melhorar no barzinho. A noite é nossa, vamos aproveitar. Com a roda de samba tudo vai melhorar no barzinho, do barzinho. A noite é nossa, vamos aproveitar. Com a roda de samba tudo vai melhorar no barzinho, no barzinho. No barzinho, no barzinho, no barzinho, no barzinho, no barzinho, no barzinho, no barzinho, no barzinho. A noite é nossa, vamos aproveitar. Com a roda de samba tudo vai melhorar. No barzinho, no barzinho. A noite é nossa, vamos aproveitar. Com a roda de samba tudo vai melhorar. No barzinho, no barzinho. A noite é nossa, vamos aproveitar. Com a roda de samba tudo vai melhorar no barzinho, no barzinho. No barzinho, no barzinho, no barzinho, no barzinho, no barzinho, no barzinho, no barzinho, no barzinho. Do barzinho, do barzinho, do barzinho, do barzinho, do barzinho, do barzinho, do barzinho, do barzinho, do barzinho, do barzinho.